Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock e muitos outros géneros, essencialmente saídos dos anos 60 e 70. E esta semana arrancamos com o adeus a Armando Gama, músico que nos deixou esta semana, tinha 67 anos. Armando Gama, que para além de ser conhecido como compositor de música ligeira e cantor romântico, integrou uma banda fundamental para o movimento de rock progressivo em Portugal nos anos 70, os Tantra, formados em 1977 por Américo Luís, na guitarra e baixo, Manuel Cardoso, também conhecido como Frodo, na guitarra, Tosé Almeida na bateria e Armando Gama nas teclas. E é precisamente a tocar teclas e inúmeros sintetizadores que Armando Gama se destaca logo no álbum de estreia de Tantra, Mistérios e Maravilhas, um disco muito influenciado pelos Genesis e por todo o prog rock que chegava a Portugal, especialmente do Reino Unido. Desse primeiro disco, influente trabalho de Tantra e com Armando Gama a tocar inúmeros sintetizadores, vamos ficar então com a faixa que abre a Floresta Encantada desta semana. Chama-se Partir Sempre, momento de rock progressivo com o Tantra e o adeus da Floresta Encantada a Armando Gama. Thank you.

Floresta Encantada e com Tantra em 1977, no primeiro disco Mistérios e Maravilhas, e com a faixa que, aliás, encerra o registro, o tema Partir Sempre. Destaque também para os teclados e vários sintetizadores tocados por Armando Gama, músico que nos deixou esta última semana, e por isso mesmo assinalarmos a morte de Armando Gama, a Floresta Encantada, a prestar homenagem com um tema de Tantra. Vamos seguir em frente com uma banda britânica, chamam-se Principal Edwards Magic Theatre, um grupo formado em 1968 com inúmeros músicos, mas também vários artistas de diferentes artes, como poetas, dançarinos, enfim, eram mais de 10 em cima do palco, um grupo formado por alunos da Universidade de Exeter, tiveram algum sucesso partilhando palco com nomes ingleses da época, como os King Crimson, os Yes, Deep Purple, o Pink Floyd. Aliás, um dos discos deste grupo, o Principal Edwards Magic Theatre, foi mesmo produzido por Nick Mason, dos Pink Floyd, o baterista de Pink Floyd. Falo do registro de Asmoto Running Band, de 1971, e há aqui uma história curiosa e em relação aos Pink Floyd, quando os Pink Floyd estavam a pensar a capa para Atom Heart Mother, tinham várias fotografias à sua disposição, acabaram por escolher a famosa fotografia da vaca num campo inglês, mas uma das outras imagens, e que foram rejeitadas pelos Pink Floyd, uma dessas imagens pertence então à capa deste registro de Asmoto Running Band. A capa foi pensada num primeiro momento para os Pink Floyd, acabou por ficar para os Principal Edwards Magic Theatre, e num disco produzido por Nick Mason. Neste álbum ouve-se um pouco de tudo, desde folk e folk britânico, que é muito, muito específico, mas também música psicadélica, tudo misturado também com artes circenses e música medieval, num álbum que vai realmente a todo o lado. Vamos ficar com uma das faixas então do registro de Asmoto Running Band, dos Principal Edwards Magic Theatre, produção de Nick Mason, dos Pink Floyd, para a faixa Frith Are All, os Principal Edwards Magic Theatre, em 1971. Over when the gig is said and done, or do you

Momento na Floresta Encantada dedicado à folk britânica, primeiro com os Principal Edwards Magic Theatre, com o tema Free Are All, para o registro de 1971 da Asmoto Running Band, um álbum que contou com a produção de Nick Mason dos Pink Floyd. E, entretanto, talvez a mais bem-sucedida banda da folk britânica, os Fairport Convention, em 1969, no registro An Half Breaking, um álbum que marcou aqui uma mudança dos Fairport Convention, deixaram de estar tão associados à música americana e à sua influência e começaram a abraçar mais folk tradicional do Reino Unido. An Half Breaking conta, claro, com a voz majestosa de Sandy Denny e este tema, aliás, é da sua autoria, chama-se Autopsy, tema composto por Sandy Denny, os Fairport Convention, em 1969. Seguimos com um nome crucial para o rock britânico, é Eric Clapton, a solo, em 1970, no seu primeiro disco a solo. Eric Clapton, guitarrista que passou por nomes como os Yardbirds, John Mayall and the Blues Breakers, os Cream, também Blind Faith, e foi aqui na sequência dos Blind Faith que Eric Clapton se lançou ao primeiro álbum em nome próprio. Começou a gravá-lo em finais de 1969, saiu no verão de 1970. É um álbum um pouco diferente daquilo que já nos tinha habituado nos anos 60, é muito mais calmo, suave, laid back, com algum blues pelo meio, um disco com canções quentes e que deixou antever, claro, uma carreira de enorme sucesso para as décadas seguintes. Vamos ficar com a faixa Let It Rain, um tema que conta, por exemplo, com a participação de Stephen Stills, dos Crosby, Stills, Nash & Young. Stephen Stills na guitarra, também no baixo e nas segundas vozes. Fica então o tema Let It Rain, de Eric Clapton, em 1970. E daqui a pouco, na Floresta Encantada, vamos estrear um novo segmento. Fiquem atentos, mas para já seguimos com Eric Clapton na Floresta Encantada. Let it rain. Thank you. Últimos minutos na Floresta Encantada com The Band, aqui o regresso ao álbum de 1968, ao primeiro disco dos The Band, Music from Big Pink. Os The Band, que em meados dos anos 60 chamaram a atenção de Bob Dylan e foram, aliás, a banda de apoio, estes músicos foram a banda de apoio de Bob Dylan durante o período elétrico em 1966. Estes músicos que começaram a tocar juntos no final da década de 50 com o cantor de rockabilly Ronnie Hawkins, e por isso mesmo também eram chamados The Hawks. Em meados dos anos 60 chamaram então a atenção de Bob Dylan e rapidamente seguiram o seu percurso da band e tornaram-se uma das bandas mais importantes a nível mundial, uma banda que é aplaudida por conseguir fazer a transição da música mais roots norte-americana rumo a uma música mais elétrica, mas nesta fusão criaram de facto algo de novo, chegaram mesmo a ser apelidados de Country Soul, um som que em finais dos anos 60 nunca tinha sido ouvido. Estrearam-se então com Music from Big Pink em 1968, um disco que fez história, é um dos álbuns mais importantes da história popular do século XX. The Band então com Chest Fever nestes últimos minutos. Antes estivemos com Eric Clapton em 1970, no primeiro álbum a solo do músico britânico, escutámos a faixa Let It Rain. E agora, como prometido, vamos estrear um novo espaço na Floresta Encantada. É o segmento que se chama Zuvi Zeva Zappa e que promete, ou vai tentar pelo menos todas as semanas, passar uma música de Frank Zappa. Zuvi Zeva Zappa. É isso mesmo, vamos tentar passar todas as semanas na Floresta Encantada uma música de Frank Zappa. Há muito para ouvir, muito por onde escolher, e começamos esta semana, e porque é a primeira vez que nos atiramos a este segmento, vamos ao primeiro disco de Frank Zappa, juntamente com a banda The Mothers of Invention, em 1966, ao registro Freak Out, e hoje passa na Floresta Encantada o tema I Ain't Got No Heart. É Frank Zappa para ouvir na edição desta semana da Floresta Encantada e neste novo segmento Zuvi Zeva Zappa. Makes you think that you're so fine. vazada. Baby, your baby, your baby, your baby. A Floresta Encantada, primeiro com o novo espaço Zuvi Zeva Zappa, um espaço somente dedicado a canções de Frank Zappa. Hoje, em 1966, I Ain't Got No Heart, para o primeiro álbum de Frank Zappa, juntamente com The Mothers of Invention, o registro Freak Out. Entretanto, estivemos com Stevie Wonder, a soul psicadélica de Stevie Wonder, no registro Talking Book de 1972, um álbum que celebra 50 anos em 2022, saiu em outubro e é um dos discos que representa o período clássico e de sucessão de discos impressionantes por parte de Stevie Wonder a inícios dos anos 70. E este tema, Maybe Your Baby, retirado de Talking Book de Stevie Wonder, abre aqui o espaço para a última canção que passa hoje na Floresta Encantada, mas que prossegue aqui o som de uma certa soul psicadélica. E esta música pertence ao músico Billy Paul, ao registro War of the Gods, que saiu em 1973. Billy Paul, muito associado ao som da soul da cidade de Filadélfia, e que neste registro, War of the Gods, junta aqui vários géneros de uma assentada. Há soul, claro, mas há jazz, há funk, há rock latino e também muito psicadelismo, ou pelo menos um feeling psicadélico, desde logo pelos sintetizadores a que Billy Paul recorre. Vamos ouvir então uma canção soul, não deixa de ser soul, mas muito calma, muito suave e com muitos sintetizadores aqui pelo meio, num tema que pretende falar sobre os problemas do mundo, em especial da guerra e como o homem leva a guerra a todos os pontos do globo e o que é que temos de fazer para de facto conseguirmos a paz. Fica então War of the Gods, é a faixa que dá título ao álbum de 1973 de Billy Paul, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Thank you. time has come for bad things to end. The time has come for life to begin. The time has come for the war of the brothers. Lucifer, oh Lucifer, God of evil, you're the God of hate. We see you every day, Father of the light. You made man die. When the light shines, you run it out. The darkness is when you find your delight. Oh, master of tricks. We'll be right back.